cabeça. Roda, roda o copo na cabeça, descendo até o chão, rodando o copo na cabeça. Nem com pipoco, nem com explosão, é só testado nos paredão. Joga pra cima, meu batera. Oi! Se for protestado, se aprovado nos paredões. Chegou, tá todo mundo animado. Galera tá de cima, geral tá preparado. A mulherada bebe, roda o copo na cabeça, dançando a pisadinha, rocha deiradeiradeira. O testadão chegou, tá todo mundo animado. Galera tá de cima, geral tá preparado. A mulherada bebe, roda o copo na cabeça, dançando a pisadinha, rocha deiradeira. Eu disse, eita, eita, a mulherada beba. Eita, eita, a mulherada beba. Eita, eita, a mulherada beba. Descendo até o chão, rodando o copo na cabeça. Eu disse, eita, beba, eita, eita, a mulherada beba, eita, eita, a mulherada beba, descendo até o chão, bora, venha, oi, roda, roda o copo na cabeça, roda, roda o copo na cabeça, roda, roda o copo na cabeça, descendo até o chão, rodando o copo na cabeça, eu disse, roda, roda o copo na cabeça, roda, roda o copo na cabeça, roda, roda o copo na cabeça, descendo até o chão e joga pra cima, vai, olha o swingão. Oi, suíte mais gostoso do Brasil. Se é forró testado, viu? Vai! Cachaça Bandeira Branca, patrocinador oficial. O testadão chegou, tá todo mundo animado. Galera tá de cima, geral tá preparado. A mulherada bebe, roda o copo na cabeça. Pisadinha, rochadeira, deiradeira. Testadão chegou, tá todo mundo animado. Galera tá de cima, geral tá preparado. A mulherada bebe, roda o copo na cabeça. Pisadinha, rochadeira, venha. Eita, eita, a mulherada beba. Eita, eita, a mulherada beba. Eita, eita, a mulherada beba. Descendo até o chão, roda o copo na cabeça. Eu disse, eita, eita, a mulherada beba. Eita, eita, a mulherada beba. Eita, eita, a mulherada beba. Descendo até o chão, roda pra mim, venha. Roda, roda o copo na cabeça. Roda, roda o copo na cabeça. Roda, roda o copo na cabeça. Senta até o chão, rodando o copo na cabeça. Eu disse, roda, roda o copo na cabeça. Roda, roda o copo na cabeça. Roda, roda o copo na cabeça. Desce até o chão e joga no paredão. Que isso é sucesso. Vai! Se é forró testado, se é aprovado no paredão, eu sou testado, viu?